lida, consumida, absorvida, revendida, sempre faz a diferença. Cada uma com seu jeito, cada qual com seu estilo, conquistando seu espaço. Muda faz sucesso, é bonito de se ver, passaporte pra polir, eu adoro, pode crer. Muda faz sucesso, é bonito de se ver, passaporte pra polir, eu adoro, pode crer. Muda branca, tem morena, tem pretinha, já tava empinadinha, toda lisa, peludinha, tem macia, tem durinha, tatuada de londinha, gostosinha, gostosona, todo dia eu quero mais. Segunda branca, tem morena, tem pretinha, já tava empinadinha, toda lisa, peludinha, tem macia, tem durinha, tatuada de londinha, gostosinha, gostosona, todo dia eu quero mais. Bundão! Bundão! Querida, consumida, absorvida, revendida, sempre faz a diferença. Cada uma com seu jeito, cada qual com seu estilo, conquistando seu espaço. Muda faz sucesso, é bonito de se ver, passaporte pra polir, eu adoro, pode crer. Muda faz sucesso, é bonito de se ver, passaporte pra polir, eu adoro, pode crer. Tem muda branca, tem morena, tem pretinha, já tá limpinadinha, toda lisa pelo dia, tem macia, tem durinha, tatuada, redondinha, gostosinha, gostosona, todo dia eu quero mais. Tem muda branca, tem morena, tem pretinha, já tá limpinadinha, toda lisa pelo dia, tem macia, tem durinha, tatuada,